este monumento e o que significa para esta congregação dos Marianos? O monumento é o monumento ao bem-aventurado Stanislaw Papchinski. E como sabeis, o bem-aventurado Stanislaw Papchinski foi o fundador dos Marianos. Nós quisemos construí-lo, em primeiro lugar, para celebrar o ano da Ação de Graças pela beatificação. E em segundo lugar, para marcar aqui uma presença mais visível dele neste local, que é da Congregação dos Padres Marianos. O significado que nós quisemos exprimir neste monumento, o carisma dele, que ele nos deixou. Em primeiro lugar, a cruz. Ele foi um homem, de facto, marcado pelo sofrimento. Foi alguém que viveu o mistério pascal com muita intensidade. A Imaculada Conceição foi a primeira beneficiária da obra da salvação que se realizou na cruz de Cristo. Ele também beneficiou dessa libertação realizada na cruz de Cristo. Portanto, ele fez a experiência do amor libertador e misericordioso de Deus, e por isso a expressão alegre, como também a expressão de Nossa Senhora, uma expressão alegre. E depois pode, assim, transmitir aos outros essa sua alegria, essa sua libertação, esse seu amor. E por isso o carisma dos Marianos é, sobretudo, anunciar o Evangelho aos pobres. Na mão esquerda tem o Evangelho, com a inscrição Deus é amor, Deus caritas est, e duas imagens felizes, contentes, que acolhem a boa nova da salvação. Na mão direita tem as contas do Rosário, o Rosário exprime aqui a oração, e ao fundo dos seus pés tem o veado a beber, lembrando aquela frase do Salmo, como o veado anseia pelas águas vivas, assim minha alma anseia por vós, Senhor. Portanto, esse veado exprime a sede de Deus que as almas do purgatório têm e que são saciadas ou mitigadas na sua sede através da oração dos marianos e não só, dos cristãos. A escolha desta data também teve, por certo, um significado, já referiu há bocadinho. Queres falar mais sobre esta data? Sim, a data, portanto, do dia 20 de setembro, propriamente foi aquela mais próxima ao dia 17 de setembro, que nós escolhemos o 20 por causa de ser o fim de semana e o 17 calhava durante a semana. 17 porquê? Porque o 17 de setembro é a celebração do aniversário da morte do nosso fundador, Padre Papchinski. Ele faleceu a 17 de setembro de 1701, por isso quisemos celebrar aqui em Balsamão o Dia de Ação de Graças, mais ou menos conjuntamente com o aniversário da morte dele. É mais ou menos isso porque escolhemos esta data. Poderá entender-se o investimento neste monumento, nas obras da Igreja também, como sinais de novo dinamismo e forte presença da congregação na região? Pode entender-se com isso, pelo menos dá para perceber que a congregação está viva, não é? Está viva e se recomenda, não sei, não é que tenhamos muitas vocações, mas temos esperança e... Ou pode ser que, se calhar, não quer dizer que as construções materiais não sejam uma consequência direta da vitalidade de muitos membros, não é? Se calhar é para dizer que realmente há uma consolidação da nossa presença aqui, se calhar. E o monumento de hoje, penso que é um pouco isso, quer dizer, que nós queríamos que, de facto, as pessoas percebessem quem são os marianos aqui. Tem um fundador, e se calhar até nós estamos um pouco esquecidos disso. Nós temos tido assim vários encontros a nível internacional e temos-nos dado conta que o nosso fundador não era muito conhecido e também não era muito apreciado também. E por isso, este monumento e a celebração da Ação de Graças pela Beatificação é, em primeiro lugar, um estímulo para nós, marianos.